Santa Rita é onde moro, vou dar um rolê. Mais um fim de semana, maluco, chega, não quero mais ver. A parte pobre, morrer na mira da polícia. Sem explicação, sem punição pra esses homicidas. Droga em botecos, não faltam na periferia. É diversão pra viciados, cachimbo é usado noite e dia. Pode crer que aqui eu tenho aliados, mas tem uma par de traíras, não sou um otário. Não devo nada a ninguém, respeito é bom, sei que tem. A vida do crime é foda, não é pra quem revólver tem. Aí ladrão, fui ao churrasco na goma de um mano. Só sangue bom, tinha na festa várias cervejas. Rolando um rap nacional pra rapaziada. Só alegria, estamos fartos de muita desgraça. Treta, morte, puta que pariu. Uma pá de tiro, não sei se você ouviu. Há uma quadra dali, o sangue escorre pelo asfalto. A viatura sai fora, mais um mano deitado. E mais uma mãe que chora. Assim que sempre funciona, a polícia destrói a favela. Realidade cruel avisa, não mente, mano, te alerta. Não é mudando de assunto, se ligue nessa aqui. Em um instante, parei, porra, vou refletir. Dois aliados em um escorte que passou por mim. Em menos de uma hora já se ouve os comentários daquele escorte. Mais um mano todo perfurado. Tiroteio com a polícia, vai vendo. Puta bang bang na avenida e o corpo no terreno. Mais um jovem humilde no crime, sangue bom. Pai de família, mas não tinha outra opção. Ex-deteto arrependido, sem trampo, fudido. Mais uma vítima dos filhos da puta, então. Esteja em paz, Reginaldo, longe dos policiais. PM vai morrer porque ladrão não fica pra trás. Eu não sou santo e sei do que estou falando. E vivo cara a cara com o crime. Só que aqui a polícia continua matando, é o cotidiano. Na hora do enquadro chegam atirando. Ritual de sangue, ato criminal, cerimônia da periferia, que o destino é fatal. Ritual de sangue, ato criminal, cerimônia da periferia, que o destino é fatal. Vejo uma pedra em cima de um cachimbo derretendo, e no meio da fumaça o sonho se desfazendo. É tarde da noite, uma tenebrosa quebrada, um vai e vem na boca de uma viatura apagada. É uma da madrugada, o moleque ali sentado, olhando lá pro céu com os olhos arregalados. Eu aqui dentro do carro, mano, ganhando a cena, filmando o movimento, maluco, mais que ontem à noite, antes de dormir, lembrei da notícia. Um grande amigo de infância que foi exterminado pela polícia. Toda a vida, seu sonho voltar a trabalhar, fazer uma família com sua mina e assim casar. Difícil ver um cara jovem, o um pensamento bom. Vem de família humilde, honesta e bons de coração. Era sabadão, ladrão, passava montado, dinheiro no bolso, cerveja, mulheres nos carros. E a carteira desse mano sempre estava vazia, só RG e uma intimação pra ir pra delegacia depor o crime. Terça-feira que não cometeu, o cara nunca roubou, ele jurava por Deus. Injuriado, sem dinheiro nem pro cigarro, ladrão, dizendo que o mundo do crime seria sua solução. Não é bem por aí, mano, seja mais esperto. Aonde você vive, você está bem perto do crime, da cadeia, do cemitério também. Muito só vê o lado bom, o lado ruim não se vê. Dinheiro, drogas pra quem gosta, putas, prazer. Uma pá de camarada colando com você. Mas quando a casa cai, é onde vai perceber. Nenhum cigarro, ao menos um salve, é raro alguém lembrar de você. Se liga aí, maluco, vai minha ideia. Não quero visitá-lo um dia em uma cela, ou ir ao velório e ver a sua mãe chorar. Sangue bom, estou tentando só te alertar. Ritual de sangue, ato criminal, cerimônia da periferia, que o destino é fatal. Ritual de sangue, ato criminal, cerimônia da periferia, que o destino é fatal. Naquela boa madrugada em claro, ninguém consegue dormir. No coração da mãe aquele pressentimento ruim. Todos ali preocupados, se ouve vários disparos. Fim de semana é normal, homicídio na hora do enquadro. De manhã cedo, amigos todos ali aglomerados. Eu logo percebi, maluco não me ouviu. Fui em frente à goma dele, a mãe diz que ele sumiu. Nunca dormiu, Uma noite longe de casa, viatura encosta, um PM com sangue na farda. Minha senhora que morava pulando de tal. A velha chora em frente de um assassino frio, um ser irracional. Seu filho foi baleado numa perseguição. É a desculpa de sempre, não é por nada não. Seu filho era ladrão, que profissão. Pra ele só mais um no caixão, todo crivado de bala. PM tem munição de sobra, sobra. Para matar nossos irmãos aliados, ratos otários, fardados filhos da puta, arrombados e na calada muitos morrem sem saber porquê. Eles atiram sem dó, você pode se fuder. Mantenha a distância ou vai esperar pra ver seu sangue escorrer? Aqui quem fala é flagrante, foi meu conselho de mão, pode crer. Aí ladrão, aqui quem fala é os manos Douglas, Bolha, Keno, flagrante, realidade cruel. Ritual de sangue, ato criminal, cerimônia da periferia, que o destino é fatal. Ritual de sangue, ato criminal, cerimônia da periferia, que o destino é fatal. Ritual de sangue, ato criminal, cerimônia da periferia, que o destino é fatal. Ritual de sangue, ato criminal, cerimônia da periferia, que o destino é fatal.